participações. Bora lá de resultado. Deixa eu ver se a galera ainda tá votando aqui. Pera aí, oi. Esqueci de votar, vou Vote. Ficar com a música número 1. Certo, voto da Socorro, mais um voto pra música 1. Valeu, minha querida, tudo de bom pra você. Cadê quem mais aqui mandando recado? Tá carregando esse áudio da Simone. Oi, Simone. Oi, Juliana Ferraz, aqui é a Simone de Esperantina. Eu fico com a música número 2. Certo, mais um voto pra música 2. Muito obrigada, Simone, direto de Esperantina, curtindo o nosso programa. Quem mais? Joelino, direto de Alto Longar. Meu querido, tudo de bom? Boas vendas por aí, viu? A galera em Alto Longar, curtindo também a grandona. Cadê? O Fernando na comunidade Couro de Porco, votando na música 1. Valeu, Fernando, tudo de bom. Bom feriado. Cadê? Rogerinho dos Teclados, meu querido, direto de Altos. Um cheiro grande, votando na música 2. Tá registrado aí o seu voto. Valeu, Fernando. Ô, Rogerinho, valeu, Rogerinho. Cheiro grande. Rose Gomes, votando na música 2 também. Temos mais um voto pra 2. Cadê? Quem mais mandando áudio? Pai, vem! Boa noite. Boa noite. Um pouco atrasado que eu tava ocupado aqui com o pessoal. Tem nada, não. Tudo bem, viu? Aqui tá de chuva na região de Valença. Eita, boa maravilha. Noite, felicidade. Pra nós. Tudo tranquilo, minha amiga. Abraço. Pai, vai direto da tabuleta, ligado na grandona. Bom final de semana, meu querido. Olivan. Boa noite, Juliana. Boa noite. Como é que você está? Eu também. E você? Eita, que aqui deu uma chuva boa. E coisa maravilhosa. Eu voto na música 1. Eu quero ouvir ela todinha. Certo. Uma boa noite pra você, um abraço. Boa noite. Eu curti ela e o Pipiu. O Pipiu, uma rabelinha. Uma figura, né? Valeu, Olivan. Seu voto registrado na música 1. Cadê quem mais aqui mandando áudio? Oi. Boa noite, Juliana Ferraz. Boa noite. Eu cheguei no instantinho da roça. Oh, coisa boa. Passei a música pra mim, Nadson Ferinha. Tá aí, valeu, Valmir, pela sua participação. Um cheiro grande, pedido registrado. Não sei se vai dar tempo. Cadê Leonardo? Rapaz, Leonardo, você tá querendo ouvir Californication com Red Hot Chili Peppers? Não vai tocar aqui, não. Não nesse horário, Leonardo. Você não briga comigo. Um cheiro pra você. Cadê quem mais? Cadê? Um cheiro pra você de volta, meu amigo Robson, motorista de aplicativo. Bom trabalho por aí. Juízo no final de semana, hein? Cadê? Quem mais? Quem mais? Jim? Jim? O Jim, hoje não tá dando certo não, teus áudios estão muito, muito, muito baixinhos. Mas enfim, vamos ao resultado da nossa batalha musical, porque quem tá ganhando é a música 1.